Cantando à tua porta, vim aqui por causa tua. Estou cantando à tua porta, vim aqui por causa tua. Acordar à meia-noite, a mais bela flor da rua. Acordar à meia-noite, a mais bela flor da rua. Sei que te levantaste e que me estás escutando. Bem, sei que te levantaste e que me estás escutando. E que escreves num papel as quadras que estou cantando. E que escreves num papel as quadras que estou cantando. Chega até essa janela, vem ver a luz da manhã. Chega até essa janela, vem ver a luz da manhã. Vem ver a rua varrida pela capa de um galã. Vem ver a rua varrida pela capa de um galã. Sejas meu inimigo. Estou à porta de quem gosto. Não posso entrar contigo. Estou à porta de quem gosto. Não posso entrar contigo.